mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é bem mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.